Colongondonga chicatonga la condonga chicata, colongondonga la catunga la contanga na cata, colongondonga chicatonga. Que isso, hein, cavalo? Desse jeito vai voltar pro Singapura, hein? Vamos nessa! É! Colongondonga. Olha quem samba com esse samba diferente, viu? Simbora, gente! Quem samba com esse samba diferente, viu? Olha que eu vou ensinar como é que se faz. Eu vou ensinar como é que se faz. Eu vou ensinar. Que moral, Bruninho! Oi, coloquem as duas mãozinhas pra frente. Vai, vai, vai, vai. Coloquem as duas mãozinhas pra frente. Vai, vai, vai, vai. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pode quebrar o pescocinho pro lado. Vai, vai, vai, vai. Pode quebrar o pescocinho pro lado. Vai, vai, vai. Faz carinha de quem tá gostando demais. Carinha de quem tá gostando demais. Faz carinha de quem tá gostando demais. Geral, esse samba é bem quente e alegre o povão. Segura a galera dele a São João. Esse samba é bem quente e alegre o povão. Segura a galera. Colongondon. Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo. A partitura aqui. Mãozinha pra frente. Colongondon, descondon. Bonito cavalo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai espadar, é mole já vai espadar. Vai ficar bom, olha quem samba com mole, samba diferente, viu? Simba, quem samba com mole, samba diferente, viu? Olha que eu vou ensinar como é que se faz. Eu vou ensinar como é que se faz. Eu vou, geral, geral. Olha, coloquem as duas mãozinhas pra frente. Vai, vai, vai. É assim que se faz, pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pode quebrar o pescocinho pro lado. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Faz carinha de quem tá gostando demais. Carinha de quem tá gostando demais. Esse samba é bem quente e alegre o povão. Vem lá de mania na palma da mão. Olha, galera! Olha a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima pro Facebook do Molejão, vai! Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo. Pescoço quebrado, é assim que se faz. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É Molejão, vai, vai. É molejão, gote, gote, engola, conta, malangato. Pra ficar bom, gote, cara, langadão, malangato. É molejão, gote, gote, engola, conta, malangato. Pra ficar bom. É molejão? É. Fazer a nossa saideira, tem muita gente pra cantar. Ré menor. Na clã. E na lã, bom, bom, bom. Isso aí. Essa boca aí. Bom, porra, eu falei, manda a partitura para as pessoas lá, mas não dá para escrever que as pessoas lá não sabem ler e tem que ser tudo no, lá, então, bonitinho, cheio de casca de uva, legal, vamos lá. Deixa eu beber, todas minhas contas estão em dia, e não admito covardia, larga do meu pé, chega pra lá, vai se ferrar. Deixa eu beber, eu gosto de balada e de folia, só paro de zoar ganhando dia. Quem é de festa chega pra cá, vamos brindar. Deixa eu beber, todas minhas contas estão em dia, eu não admito covardia, larga do bebê, chega pra lá, vai se ferrar, vai. Deixa eu beber, eu gosto de balada e de folia, só paro de zoar ganhando dia. Quem é de festa chega pra cá, vamos brindar. A minha vida já tá bem encaminhada, eu ralei muito pra curtir essa parada. Não tomo conta da vida de ninguém, mas no seu caso você faz muito bem. Não que eu pense que você não tá com nada, já percebeu que a sua vida tá parada. Isso tá claro, todo mundo enxerga bem. Não me preocupo com a vida de ninguém. No alto astral do dia a dia, nada consegue me parar. Vai, ninguém consegue vai, me parar. E nessa onda de alegria, vai, fofoca é lixo. Deixa eu beber, todas minhas contas estão em dia, eu não admito covardia, larga do meu pé, chega pra lá, vai se ferrar. Deixa eu beber, eu gosto de deixa eu beber. Eu gosto de balado de folia, só paro de zoar ganhando dia. Quem é de pensar chega pra cá, vamos, deixa eu beber, vai. Deixa eu beber, todas minhas contas são em dia. Eu não admito covardia, nunca. Larga do meu pé, chega pra lá, vai se ferrar. Deixa eu beber, eu gosto de balada e de folia, só paro de zoar ganhando dia. Quem é de pensar chega pra cá, vamos brindar. Pra não cansar muita galera, só uma vinheta de ré maior. Plim. Aí, Roberta, teve um fã pediu uma música ali, então vamos cantar, tá certo? Aí é só uma passadinha e a gente já vai embora, pra ir embora bem feliz, vai. Agora a criançada tá na hora da gente brincar. Brincar, pique, esconde, pique, cola, rinde, pique, tá, tá, tá, tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Agora a criançada tá na hora da gente brincar. Brincar, pique, esconde, pique, cola, rinde, pique, tá, tá, tá. Essa brincadeira também tem pique bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. André Zé. Fala, filho. Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que dou. Aquela brincadeira de beijar. Essa. Essa. Essa. Essa. Já falei que não. Essa. Essa. É. Até que enfim, hein? Pera, uva, maçã, salada mista. Salada mista. Beija, beija. Paranara, paranara. Brincadeira de criança. Guarda ainda na lembrança. Faz amor e esperança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz. Vai, sapadão, vai, sapadão. Brincadeira de criança. Valeu, João Carlos, parabéns, valeu todos da Rádio Mania. E é o seguinte, o Molejão vai embora, mas vai deixar um presente pra vocês, uma atração surpresa. Vem cá, com vocês, Luan Santana!